Aduana 01, prossiga. Posição, aprovando o farol da barra. Gente, reporte Pituaçu, Romeu Gonçalves, aduana 01. Passa Pituaçu, aduana 01. Ah, 3152, Globo. Globo 9961, autorizado iniciar a portão 4, chama o táxi. Não, não copiei, pode repetir, por favor? Afirma, autorizado iniciar a portão. Informa, sua pista fechará aos 0220. 7-0220, chamando ponto 0218, é 258. A senhorinha, a senhorinha vai abrir o TAP para encurtar um pouquinho o tempo. O TAP já foi autorizado a chamar na 258. Ô, perdão, senhorinha, abrir de Duna. Abrir de Duna descendo para 2000, 250. Autorizado, Duna 2007, ajuste na 010. Bruno 2000, muito obrigado, 6258. Tá com 2h40, doutor. Sai que você tá com tudo, espera ver a parte índia, quando dá 1 no 8.95, ajuste na 0 na 0. Enche, parte, índia, ponto, espera ver a parte. Boa noite, obrigado. Mantenha. Vai, mantém. Alô, Alfa, informa, Lepanha, o Vestido. Alfa, direito, fala Napa, no Eixo, Romeu, Wander. Vai, Napa, um Eixo, Romeu, Wander, Alfa, Filipon. Zero, decolar 206, controle 1-1-1-9-2-3-5. 1935, 1170. Salvador, gol 1170, passando 1600, curva de barco. São dois, CNC. 7-0, sai da PUC. 3-0 na PUC, ou 9-7-0. Entrei no 5-2 e Juliette Portão 2. Juliette Portão 2, 3-1. 5-2. Salvador, muito boa noite. Vou 1-0-1-2, logo com o cara da 1-0. Gol 1170. Passiva. Contato radar de colagem, sua planilha 370, sai da PUCA ZPA. Na PUCA ZPA 370, 1170. Yeah. Papa Zero Four, clear for takeoff runway 10, wind 060 degrees, 100 knots. Chamando 258, autorizado ILS, XAI, pista 90, informe estabilizado. Informe estabilizado, Chamando 6258. Voo 098, Lima Zero, pista 0. Lima Zero, 098. Lima Zero, 098. Controle Salvador, passar rodeio, rodeio 4 Franco Alfa através do Porto. Salvador, passar rodeio 4 Franco Alfa. Confirma, indicativo é Romeu 4 Franco Alfa ou a 201? Retornamos com o Papa Romeo, Romeo Foxtrot Alpha, através de Tupacu. Gente, Romeo Foxtrot Alpha, mantém o setor, chame torre frequência 118.95. Torre em 118.95, muito grato, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, Papa Romeo, Romeo Foxtrot Alpha. Papa Romeo, Romeo Foxtrot Alpha, ajuste no 00, confirme intenção. Vou seguir para pouso no pátio do Graia. Cabe forte, agora está tirando. Pode ficar o farol da ponta, ele pouso na cabeceira 17 para livrar pela horta. Gente. Autonomia 2 horas 10, POB 156, alternando Salvador. Gente, taxa direita, vem indo, ponto de espera 1895, ajuste 1010, bom voo. 1895, obrigado, boa noite. Posição de 1 hora, 1800 metros abaixo. Na 258, o único traço conhecido se encontra na posição de 3 horas, 9 milhas, já na escuta da torre, o nome do Pérez é 4435. Gente, é 6250. Já 98, já decolagem, puxando 0, vento 070 graus, 109. Decolagem, bom, 098. Simplesmente com informação, devido à NOTAM, o fechamento da pista era o 00 dessa. Porém, em coordenação com essa aero, prorrogou até os 20, ok? Fique atento ao horário. Sem problema, mais 2 minutos no máximo aqui, porque você consegue ler isso aqui, de problema elétrico, mas eu já li, mas eu estou ciente do NOTAM. Ok, ciente. Do eixo de aproximação 90, agilizando, reporte final do Graé. O vento é 070 graus, 90 nós, agilizando o meu Fox Alpha. Agilizando o cruzamento da aproximação do 90, reportará na perna base pela direita para 107, o meu Fox Alpha. Localizador, Xenar 6258, Campo Alista. Xenar 6258, completo, chame torre, frequência 118, decimal 95. 098, decolada 013, controle 119, decimal 35. 135, 098. Salvador, boa noite, o Xenar 6250. Xenar 6258, boa noite, ajuste no 0, no 0, continua a aproximação, guarde pista livre. Fazendo pista livre, 6250. 370. E a boca para o 370, o gol 093. 1970, chame Recife 26.85, altão 25.45. 2005-2545, gol 1170. Cruzando a 1 milha da Capitana 10, Chibaba Charlie 35, reduzindo para a velocidade de aproximação, guarde instruções. Reduzindo, 6258. Boa noite, 68, exato, decolagem, pista no zero, vento 070 graus, no zero mais. Exato, decolagem, boa noite, 68. Alpha 08, call control. Go ahead, Alpha 08, call. Flying direct to VPA intersection and climb the restrict to flight level 310. Direct VPA and climb in 310, Alpha 08. Se for necessário, você pode aguardar no setor norte. A gente mantém o setor norte, aguarde para pouso, Romeu Fox Alfa. Mantendo, aguardando, Romeu Fox Alfa. Né, 6258, pouso autorizado, pistão no zero, vento 060 graus, no zero norte. Pouso, chanel 6258. Decolado ao Zunomia, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1868, decola. Boa noite, 68. Contato radar decolagem, suba para nível 230, via 230, Puka, 1868. Alfa autorizado pouso, pistão no 7, vento 070 graus, 10 nós. Pouso autorizado para 1-7, vamos ver o foco especial. Sala Zona 7, 1211, frequência do solo. Zona 258. Falante, China 6258, de Bruna Delta, 964. China 6258, está autorizado via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 5, 6258. Lola 961, autorizado, é bote para o táxi. Deu impulso, 9961. Conforme fui previamente informado, agora falta 1 minuto e meio para o fechamento da pista, ok? Ok, sim. Romeo Foxtrot Alfa, salvo foi ao Zuno 8, segurando na rocha, parte do BR, está na frequência livre, boa noite. Táxi, voo 9961, no POB 100, autonomia 4 horas e meia, alterna Galeão. Agora para iniciar o táxi, voo 9961. Aguardando, 9961. Nós 61 via Índia, ponto de espera 1895 à torre, ajuste na 0-0. 0-0 Índia, torre 1895, obrigado, uma boa semana, gol 9961. 85, essa Nebo 125, 45. We change 126, 85, and secondary 125, confirm 85. We copy 125, 45. Secondary 125, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 9961, chame Recife em 126, alterno 25, 45. Recife 2 vezes, sigo 25, 45, 0 a 2. Vamos lá, gol, ponto 0, 9, 0, pronto. 1868, chame Recife, frequência 2.85, alterna 125.45. 2.85, obrigado, boa noite. Boa noite. 9961, 3 horas de ar decolar, pista 10, 060 graus, 10 mais. Tipo de decolar que dá pista 10, 9961, agora, obrigado. Decolado às 2:08, controle 1935. Muito obrigado, colaboração, uma boa semana a todos. Valeu, irmão. Boa noite, vai prosseguir na chegada e após ignorará notificar para prosseguir na pista 17. Vamos até o 050, a chegada a mais. 050, a chegada a mais. Controle, boa noite, esse é o 9961 da Gol, passa 2500 na Dael. 9961, contato radar, se mandou no show 400, via 0 da El. Ok, 400 da El, 9961. 9961 no GMC do Recife, na frequência B51, na alternativa 28693. 251-2283, é isso? Que noite? Obrigado, boa noite. Passou 4062, desça para 2000 pés, o ajuste é no 090. 4062, reporte em Duna para a mudança de... para conseguir a pista no 7. atingindo 2.000 pés, a 2 milhas de Juno, azul 4062. Na descente, agora de transferência para tudo. Do 4062, chame torre na frequência 1895. 1895 a torre, o azul 4062, boa. Torre boa, azul 4062. Azul 4062, ajuste ao time no 0 no 0, confirme intenção. Vai cruzar a. Quando 7 fazer ponto pela esquerda, visual. Gente. O azul 4062, para pouso no 7 sobre eles de voo visual, reporte para o pensamento. Confirme. Pouso no 7 sobre eles de voo visual, ok? Ok, reportará no cruzamento, azul 4062. Sim, bom dia, está em contato radar. Salvador da CTA Mira, sobre Salvador Rui Mari. A prosseguir a chegada e Bruna irá modificar para prosseguir na 17. Sim, então Bruna está prevista e prosseguir para o 1942. Bom, a Azul 942 está autorizado para o ISAP e reporte para descida. Atuar agora o ISAP, chamada de descida. Azul 0062, base pela esquerda, ingressando no circuito da 197. Então entende modificação para voo visual, reporte na final da 197. Reportará na final da 197, azul 4062. Após a posição Duna, a gente vai fazer uma base pela direita no 7 ou vai utilizar em entrada de circuito? Azul 9542, mais próximo, irei coordenar 14. O quanto antes eu gostaria de fazer? Azul 9542, o senhor prefere fazer base pela direita? Sim, se tiver condições, já iria o da direita. Eu Acrescentando sinal azul 4062, pouso na pista no 7. Cliente, está autorizado o pouso 97, 4062. No solo aos 50, livre na esquerda, táxi Lima, para ingresso na página principal, chama o solo no 21, décimo 1. Lima 21, azul 4062. Rádio 4062, contorno de gates, o portão é 1. Ele posiciona, azul 4062. Controle Salvador é azul 9542, me desfira. 9542 para o 050. Foi. Duna. 9542, eu coordenei com a torre e ela informou que o senhor deseja girar a base pela direita e irá autorizar. 9542, você para o 2006, você poste Duna para Duna na 14, atrás de à direita. Na sua escuta, entendeu, descendo para 2000, aguardando em Duna a definição pela base. Após Dunas, autoriza 9542 para seguir para 1500 pés. Ao passar Dunas, vai aprovar o fixo para a entrada no tráfego, aguardando a liberação. Deixa me correr na frequência no 8095, a mesma paciente da base do grupo. Vai chamar 11895. Muito obrigado, então, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 9542. 9542, ajuste no 000. Fala, ficha no 028, fechada. Pelo uso do puxando 7, apenas sobre o áudio visual. Cliente, autoriza, passamos Duna, prosseguir para uma base pela direita 17. Cliente, a puxando 7, apenas pelo visual, confirma a intenção. Afirmo, propõe já cancelamento, está em condições visuais, com referência, prosseguir para uma base pela direita. Gente, o azul 952 rega de voo instrumento cancelado às 0301, a base pela direita, visual e porte na curta final. O azul 952 para a pista 97, visual com campo. Yeah. já visual com a pista azul 9542. Centro 9542 avistado, pouso autorizado, cabeceira 1 a 7, vento 070 graus e 90 nós. Centro, pouso autorizado, informa o trem já baixar o trabalho. Para o final da 17 azul,